do seu ex. Eu não gosto de confusão, mas é melhor ele parar de mandar mensagem. Você não é propriedade dele.